Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Já são 10 anos andando todo o Brasil. E em cada lugar que chegamos, a única coisa que queremos é adorar, sentir a sua presença. Obrigado, Jesus. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Com o sangue que Jesus por mim derramou, me deu livre acesso pra entrar. Senhor, sou sacerdócio real, sou um povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Quero adorar. Adorarei. Adorarei.